Azul 4207, desça para 2.000 pés, ajuste no 022, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 4207, descendo para 2.000 pés, pode fazer o whisky, o ILS whisky? 4207, autorizado whisky, após pelo, desça para 2.500 ou 3.66 e reporte estabilizado. 2.500, após pelo 3.66, reporte estabilizado, do 4207. A gente preparou já isso tudo aqui, estava no ativo. Obrigado. Uno 621, pista 10 para o 37 na curta, companhia Linha Mantém. Aeronave da companhia Linha Mantém, pista 10, Uno 621. Uno 630, autorizado, Aracaju. Aracaju 630. Salvador, bom dia. O chamé é 6140 com a mais, autorização. Maceió. O chamé é 6140, bom dia, Mike, confere. Maceió, autorizado nível 350, via Pêndulo 197, até a posição Orago, após direto Maceió. Decolagem pistão 10, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jambo, Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5113. Autorizado 350 para Maceió, pêndulo 17, Orago, descendente de Maceió. Decolador 10, concordo 3 esquerda, Puca, Jambo, Caju. Controle 1208, transponder 5113. Chamé 6140. Chamando 1040, correto, portão 8, chama o trânsito, pelo menos. Chamará. Salve Salvador, bom dia, 1094. 1094, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette, para ingresso. Alfa, reporte antes, para Juliette, 1094. Meia 21, vento no 60 graus, 089, decolagem autorizado. Livrei, decolagem, pistão 0, vou no 621. Só concentrado. Sem táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste no 022, um bom voo. Dia 22, 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Plano 094, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, pro 10, bom 0, 9, 9. Frequência 126, decimal 85. Alterna 125, decimal 45. 2.85, 545. Tem um bom dia, bom serviço, querido. Bom dia, aqui é o Gol, Golf Oscar Romeo. Posição 12 da remota no Bate Uno. Uno 621, decolado aos 40, chame o controle Salvador, frequência 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Gente, 7, o Gol, Golf Oscar Romeo, aguarde para início do reboque, aeronave da companhia, parqueando no 1-0. Não me escuta aguardando, por gentileza. Ok, estou na escuta, não aguardo. O 4207 completa sinal LS, chama torre 1-1895. Uma torre 1895, azul 4207, Sérgio. É 5056 autorizado para Ilhéus, prosseguindo 500 pés, até liberação do controle para ascensão caso necessite, decolagem pista 1-0, curva direita após decolagem, seguindo a linha do litoral sul. Controle 1-2-0.8 e transponder 0260. Maria 5046, no Parque Militar, já está pronto para o funcionamento? Tá bom, no 621. 1-8-95, ajuste no 021, agora um bom voo, Maria 5056. Sim, Matilo, iniciando o reboque, a bateria ao pé. 8-9, ajuste no 021, pouso, autorizado. Livre pouso na 1-0, azul 4207. No 094, chamou o solo para a cópia, Fortaleza 370. Ainda não está, até para estacionar aqui no 10 aqui, mas não tem ninguém para chamar o avião. Quem que vou contactar a empresa, gente? Embraer 190, curso final, após a passagem, autorizado alinhar e manter, estando zero. No solo 45, via Eco, chama o solo 219. Eco 219, 4207. Paulo Salvador, muito bom dia, azul 4207. Azul 4307, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 4207. Ajuste 1021 na decolagem autorizada. Número 648, decorado 247, chame controle, frequência 12028, Bojás. 1208, obrigado, bom trabalho, gol 648. Bojás. Valeu. Salvador, bom dia, Gol 648, decolou na Puca, Caju. Sono 648, contato radar, se mantenha 350 via Puca. 350 na Puca, Gol 648. Maria 5056, a intenção é decolar a partir do pátio ou táxi até o hotel? Autorizado até o hotel, chame no hotel para prosseguir com a decolagem. Qual é o seu B do 46? 03 de terceiro. Sim, chame no hotel para a decolagem, Marinha 5046. Salvador, aqui é o Golf Oscar Romeo informando o térmico do reboque. Muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia, Golf Oscar Romeo. Pois é, ingresso, decolagem, pista 10, vento 170 graus, 089. Estou no 864, informo Salvador para visual nos mínimos, com chuva nas vizinhanças. Sim, obrigado. Salvador, o gol 1094 para Fortaleza. 1094, informação Mike, autorizado para Fortaleza, via Pesulu 19, até a posição Bangu, após direto Abucu e após direto Fortaleza. Nível 370. Perfil de saída Momo, transição Franti, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5135, controle 120, décima 8. 2021, repasse estabilizado, autorizado aqui no voo 8. Direita da matéria, 370, autorização via Pesulo 19, posição após Bangu. E qual seria a outra posição que eu não entendi direto? Após Bangu, direto Alfa Bravo e Uniforme Charlie Uniforme, Abucu, e após direto Fortaleza. Ok, a Pesulu 19, Bangu, Abucu e Fortaleza no nível 370, o transponder 5135, o controle de saída 1208 e a saída é a Momo? Momo, transição Froti. Momo Froti, sim, 1094. 1094, portão 10, chama o pronto de estacionamento. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. Chamado. 298, oitavo. Pode voar tudo, algum 864? Com 864, autorizado. Obrigado. Linha 5056, controle 1028, prosseguindo para o sul. Seguinte, vai chamar controle 208, seguindo para o sul, estou operando até a próxima 46. Controle Salvador, Maria 5046, boa tarde. Maria 5056, boa tarde, mantenha 510, ajuste em Salvador 1021, via litoral. Assim que possível, os estimados para ingresso na Terminal Ilhéus e o pouso. Está ingressando na Terminal Ilhéus, Alves. 1440. E Ilhéus, Alves, 1440. A linha 5056 copiada na Terminal Ilhéus, 1440 e o pouso no 520. estabilizado com 864. Dono 864, completa sinal, chama Torre 1, nono 8, décima 95. 295, bom dia. Torre, boa tarde, bom dia. Gol 864, a 3 milhas da Serra, ainda estabilizado. Gol 864, reporta visual, campo, pista molhada. Passarei. Estou passando sim para o 864. Minha quadra autorizado pouso, pista 0,2180 graus, 059. Teve pouso na pista 10, 1864. A 3198, desce para 2000 pés, ajuste Salvador no 021, autorizado ILS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado. 2021 vai reportar estabilizado no X-Ray, o 3198. Marinha 5056. A 5046 já passou o farol da barra. Quatro meia, tem frequência livre, partida presente. Para ingresso na terminal Ilhéu, chama 1201, serviço radar encerrado. Charlie Serra Romeu, precisa? Papá, Charlie Serra Romeu, atenta ao tráfego do Marinha 5046, é um Bravo 06. Acabou de passar o farol da barra, não tenho contato radar nem com sua aeronave, nem com a dele, fique atento. E reporta ingressando no farol. 510. Autorizado, 1010, o Charlie Serra Romeu. 540, chame o táxi. Como está na noite? O chão é 1140, autorizado, chame o táxi. Na quadra, solo 02, direita, solo 219. Direito ao prisionado. Salve, Salvador, muito bom. Bom, no 8 metros. Bruno 864, bom dia, táxi via Alfa, chame antes táxi 2 Juliette para ingresso. Ô Silvio, Alfa, chame antes 2 Juliette. Charlie Serra Romeu, 510, reportando Farol da Barra. Localizador, o 3198, completo o sinal, chama Torre 198, decimal 95. Torre 295, verdade. Torre de Salvador, bom dia, o 3198, está na localizadora, 4 milhas em Ilha Serra. 3198, retorna visual do campo, forma o bicho no olhar. Táxi via Pátio 1, no táxi Índia, até o ponto de espera de Tono 0, quando lá torre 118, decimal 95. Ajuste no 021, agora observando a aeronave da Gol, parqueando no portão 04. Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, 135. Pode travar, tá 3198. Tá 398, retorno 70 graus, 049, autorizado pouso, pista no zero. 3198, pista no zero. Charlie Serra, Rubens, reporta agora no Través de Pituaçu. Informação 91, só um instante para a Copa, já para a saída da Hélio de Rumi. Da Hélio de Rumi, aguardando Copa. Eu chamo a 140, autorizado lá em Manteve, visto no zero. Sim, Manteve, 140. Então, 3191, copia? 3191 para a cota. Autorizado para o Galeão, nível 340, via per November 857, até a poluição Monço. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda e Irume. Controle 120, decimal 8, transponder 5140. Autorizado nível 340 para o Galeão, conforme o plano Upper November 857 até Monte. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda e Irume. 12080, controle após decolagem. 140 no transponder, 3191. Então, 3191 correto, portão 5, chame pronto para o SPEC acionamento. Chama no 5 para o SPEC acionamento, 3191. Então, 3198, táxi via Alfa, chame antes da taxa Juliette para ingresso. Chamar para ingresso na Juliette, tá? Logo ao 094, na posição 10, para o SPEC acionamento. 1094, autorizado, chame táxi. Para. Muito bom dia, Azul 1407, essa é a formação 90, 340 Guarulhos. Azul 4207, Guarulhos autorizado nível 340, via Upper Zulu 10 até a posição Papá Alfa Índia, direto Mbate, Upper Zulu 44, Pagoque. Decolagem pistão 10, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5142. Este, participa o assunto. Aqui é a Romeu, chama a torre 1 no 895. Chama a torre 1 no 895, obrigado, senhor. Até a próxima. 307. Azul 4307, correto. Portão 1, não chame pronto, espere, se não é mesmo. Está na posição 3, vai chamar só para o sistema, se não é mesmo, no Azul 4307. Só falar direto. Eu não tenho trânsito reportando no setor, reporta curta final no SES. Curta final da fase 5. Curta final 35, tá, senhor. Obrigado. Como é que tá o vento aí, senhor? 160 graus, 07 nós. A critério que na pista, pode ser que foi intenção de já dizer. Fase 5, então lá na curtida, você mandou fase 5, senhor. Salvador, Azul 4207. Azul 4207, prossiga. Confirmando a rota aí, após Piraí, qual seria a posição? Embate. Uniforme, Mike, Bravo, Alfa, Delta. Após, prossegue via Upper Zulu 44. E após, Pagog, Papá, Alfa, Golf, Oscar, Golf. Tá ok, tá diferente aqui a rota. A gente vai alterar então. Embate, Upper Zulu 44, Pagog. Gente, Azul 4207. Contato com 094 em 166 1340 São Luís. 1094, após parqueamento da aeronave da TAM no portão 08, prossegue o táxi via Pátio 1 no táxi Índia até o ponto de espera pistão 10, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 021. Um bom voo. Após o TAM, Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895 1021, obrigado. Oi, Rota, Paulo Tan 3191, posição 05 para pushback e acionamento. Tan 3191, aguarde 2 minutos para início do push, na minha escuta, por gentileza. Valeu, na sua escuta 3191. Serra Romeu na curta do 45. Retorno 40 graus 069, chave Serra Romeu, reporte solo controlado, 45. Obrigado, senhor. Reporte solo controlado. Desça para o nível de voo 050 ou ajuste 1021. 050, 1021, poderia agora virar sua posição dura? Voo 1561, não mantém o perfil da chegada. 4, próximo, ponto de espera, pronto. 1094, autorizado a ainda colapso no usuário, retorno 50 graus, 049. A vinda agora dá 10, bom, 094. Um azul 4207 na escutação. Confirma. Confirma, foi realizado alguma CHG alterando a roda para o Zulu no 0 até Taubaté? Essa aqui está prevista no nosso plano de voo, por isso que eu conferi com a senhorita aí novamente para verificar se está mudando. Gente, só um instante, vou confirmar de um torcendo de Recife. Estou vendo aqui uma CHG, porém nós não recebemos essa CHG. Só um instante, por gentileza. Ok, aguardo. Desculpa. Canair 6255, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 021. Vai descer até o 060 via Mari. O 4207 na escuta? Confirma. Confirmado junto ao centro Recife, a Zulu 10 até a posição Taubaté, Tango, Bravo, Eco. E permanece o perfil de saída da Eulia da Morte. Ok, da Eulia da Morte e a rota prevista no plano. Bravo, Azul, 407. Nove quatro, decolada, 9.220, décima 8. 308, boa. Bom 094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Via Momo para o 370, voo 1094. Quando possível pode andar para aqui, por favor. Descoordenação, voo 1094. Você escuta. 0094, desvio, vai manter a proa 360 por 30 milhas. Tente autorizado o desvio, Gol 1094, reporte no término do desvio. Reportará. Sandra 3191 está com 218 a bordo, pronto para o saque. Autonomia alternativa? 3 horas e 30 com alternado caminho. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 021. No 021 ajuste agora. E está autorizado via Índia para o ponto de espera 0044-3295, 3191. Golfo no 561, desça para 4 mil pés, o ajuste 1021. 4 mil no 021, 561. Que tal, por táxi? Siga Gol no 094. 094, por isso mais 10 milhas nessa proa e após coordenar para o próximo. É, então aguarde coordenação, Gol no 094. Gol 1094, após desvios, autorizada a proa de Abucu. Após desvios, direto a Abucu, obrigado, 1094. Gol 1561, não cancelado as restrições de altitude em Itap. Foi para o Gol 1561? Gol 1561, cancelado as restrições de altitude em Itap. Então cancelada a restante de atividade. Sanair 6255, desça para o nível de voo 050. 050, 6255. Do 91, decorre 27, controle 20 decimal 8. Uno 094, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2800, 2545, 094, até volta. 300 pés após a decolagem. Momento de elevada carga de trabalho. Desculpa a sinceridade, mas acredito que não houve tal necessidade nessa decolagem para fazer isso. Afirmo que ciente, mas desculpe. É. O 1391, prato de informação. Valeu. Ótimo dia. Sou da pista 1-0, rapaz estabilizado. Deu para 2000, interceptar o localizador, chamar estabilizado. Fax, o azul 4207, com 4 horas e meia, 122 a bordo, ela está na Ribeirão. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1021. 1021, Índia 1895, ponto de espera 4207. Bom dia, controle, está 3191, passou 2500 pés. TAM 3191, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Atenção 340, via saída da EL. Com referência, setor de galera. TAM 3191, mantém o perfil da saída. Ok, mantendo o perfil da saída, TAM 3191. Muito bom dia, Azul 407, pronto no ponto de espera 1-0. Azul 407, bom dia, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 1, 50 graus, 07. A linha decola da 1-0, Azul 407. Lá das restrições de altitude em Itapo, ajuste 1-0-2-1. Positivo 4000, 621, 62-70. TAM 3191, super restrito ao nível de voo 320. Restrito ao 320, TAM 3191. Localizador, tem um capa visto no 1561. O 1561, no complexo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 1918, decimal 95. 1895, obrigado, senhor. Ryanair 6255, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Way da pista 10, rapaz estabilizada. 2000, autorizado X-Way 10, 02, 10. Minha onda está visual com o campo já. Vou no 561, informando que está ali. É. Uno 561, vento 150 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. Sete, livre pouso, gol, Uno 407, pode chamar o controle? Ah, sim, 231, controle 2018, 207. 208, grato. Controle de Salvador, azul 4207, bom dia. Descida da El, passando 3000. Sul 4207, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 340. Sobe via da El para 340, azul 4207. Ram 3191, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1395. 1251, 1335, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, azul 4402. Azul 4082, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1021. Solar 050, desculpa, por Realizador 62, tem sentido. Oceaner 6255, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 2195, obrigado. E, Salvador, Oceaner 6255, estabilizado ILS. 6255, continua a aproximação, informar que está livre. É, pode confirmar se a pista está molhada, está chovendo aí no campo? A pista está úmida, não chove sobre o campo, só apenas nas vizinhanças. Ok, obrigado.